nasceu na mata. Esse permiso não se pode tomar. Não se pode tomar. Porque sou moriça. Essa mata nasce de monte. Essa mata tiene poder. Essa mata é de guaralha. Essa mata é de guaralha. Conta a bomba. Essa mata tem sete raios. Sete raios tem essa mata, caballero. Se pode contar. Nasceu na mata, que sem permiso não se pode tumbar. Não se pode tumbar. Porque sou moriça. Essa mata nasce no monte. Essa mata tiene poder.